já vem desenvolvendo, acho que esse aqui já é o sexto sermão da série, e o apóstolo Paulo está trabalhando com uma igreja muito problemática, a igreja em Corinto, e nós vimos diversos problemas que aconteceram naquela igreja. Há duas semanas atrás nós falamos sobre aí, vimos sobre o problema da imoralidade sexual naquela igreja. A cidade de Corinto ela era conhecida no mundo grego helênico daqueles dias pela sua promiscuidade sexual. Inclusive o nome Corinto era sinônimo de promiscuidade, era usado como um sinônimo, trocadilho a respeito da imoralidade naqueles dias. A cidade ela tinha um templo de Diana, cerca de 1000 prostitutas serviam naquele templo. E era uma cidade portuária também, comercial, onde pessoas que vinham de um lugar para o outro sempre paravam lá para reabastecer os seus navios, não com combustível, né, mas com mantimentos, alimentos, assim por diante vai. Faziam trocas por ali, e aquele pessoal de todas as regiões da Ásia, da Europa, do Oriente Médio, lá procuravam Corinto, e uma das atrações era a vida sexualmente ativa daquele local. Era a capital do sexo-turismo daqueles dias. Particularmente aqui nesse texto que nós vamos ler e trabalhar hoje à noite, esse capítulo 7 de Corinto, na carta de aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele aborda a igreja partindo do pressuposto de alguns problemas que existiam naquela igreja em relação a casamento, a divórcio e a recasamento. A base de tudo isso era três grupos de pessoas que consistiam e faziam parte daquela igreja. O apóstolo Paulo está abordando em relação a esse assunto aqui. O primeiro grupo era constituído de solteiros, que estavam envolvidos com prática imoralidade, envolvidos na promiscuidade da própria cidade. Nós vimos isso aí no capítulo 5 e no capítulo 6, dois sermões, semana passada, em que ele trata sobre essa questão da promiscuidade dentro da cidade, que ela era tolerada dentro da igreja. Então, nós temos aqui na igreja um grupo de Corinto, a igreja de Corinto, um grupo de solteiros, estavam envolvidos com práticas de promiscuidade sexual da cidade, no templo de Diana. Nós temos o segundo grupo, que era um grupo de novos convertidos, e esses novos convertidos eram ascéticos. Sabe o que é ascéticos? Santarrões. Talvez o melhor termo para determinar isso, esse grupo de pessoas. Em que consistia esse grupo? Consistia o seguinte: de pessoas que se convertiam, elas estavam envolvidas no paganismo, tinham uma vida promíscua lá fora, se convertiam, aceitavam a Jesus e começaram a frequentar a igreja, e o pêndulo foi de um extremo para o outro, como às vezes acontece. Eles aqui, antes de conhecer a Jesus, estavam envolvidos em práticas de promiscuidade, de imoralidade sexual, e o pêndulo foi para o outro lado, que eles começaram a passar a achar que casamento e relação sexual era ruim por completo. Então eles escrevem ao apóstolo Paulo, numa carta anterior a essa aqui, perguntando ao apóstolo Paulo a respeito disso. Tanto é que o apóstolo Paulo, no primeiro versículo, ele já responde ao questionamento desse comportamento ascético que estava predominando dentro da igreja. Diz assim: agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Então eles escreveram a respeito disso. Qual era o posicionamento desse grupo dentro da igreja? Versículo 1, a parte B agora. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Talvez o melhor termo aqui no grego é: vocês dizem que faz bem para o homem não ter relações sexuais ou tocar em mulher. Algumas traduções traduzem assim. Então esse grupo foi para o extremo, o outro extremo. Estava envolvido em práticas sexuais, imoralidade sexual da cidade antes de se converterem. Se converterem, foram para o outro extremo. Isso aí acontece comumente dentro das igrejas. É o tipo de pessoa que antes de conhecer a Jesus tinha uma vida e agora se converteu, dizendo: agora não quer mais escutar música evangélica, música secular, eu só escuto música evangélica, só assisto um filme de Jesus, vou tirar a televisão dentro de casa. O pêndulo vai para o outro lado, completamente o extremo. E era o caso que estava acontecendo aqui com esse pessoal na igreja de Corinto. Eles sabiam da prática da cidade, que a cidade era conhecida pela imoralidade, se converteram e disseram assim: isso aí é do mundo, inclusive a sexualidade é algo que existe no mundo, então é melhor que a gente viva uma vida casta. Então o apóstolo Paulo também responde aos questionamentos desse grupo. Em terceiro lugar, um outro grupo que existia na igreja era o grupo de novos convertidos, que queriam abandonar os seus cônjuges descrentes para servir melhor a Deus. Então eles não eram crentes, viviam, tinham suas esposas, se converteram e agora chegaram, influenciados por esse grupo ascético dentro da igreja, que estava defendendo uma vida totalmente casta, e chegaram e disseram assim, ó, apóstolo Paulo, nós queremos servir agora mais ao Senhor, e estou querendo me livrar da minha esposa, porque eu sinto que ela é um atrapalho na obra de Deus. E aí chegava a esposa também, pastor, eu quero me dedicar ao ministério de mulheres, de senhoras na igreja, mas meu marido, ele quer que eu cozinhe para ele, quer que eu limpe a casa, que eu tome conta dos filhos, então se eu quero servir ao Senhor, então talvez seja melhor abandonar o meu marido, e o marido dizendo, talvez seja melhor eu abandonar a minha esposa para que eu tenha mais tempo me dedicar ao Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele responde ao questionamento desses três grupos, falando sobre casamento, falando sobre divórcio, que era o caso desse último grupo aqui, e falando sobre algumas possibilidades de recasamento, certo? A questão dos solteiros, vou tratar a semana que vem. Vamos pegar a questão, vou focar na questão dos casados, nesse capítulo de número 7. E vamos tentar retratar a nossa realidade também. Por quê? Porque eu acho que na nossa cultura, na nossa sociedade, o divórcio, problemas conjugais, tem se tornado algo extremamente evidente com a falta de estrutura ou os ataques que as famílias têm recebido por conta do mundo e da sociedade aí fora. Eu fiz aqui trouxe aqui uma coleção de alguns dados e algumas estatísticas, como eu fiz no meu último sermão, para que nós possamos ter uma visão global, local e a visão de dentro da igreja, de como as nossas igrejas e como a nossa sociedade tem se dado com a questão de divórcio e a crise no casamento. Primeiro, alguns dados globais, nacionais e locais aqui. Nos Estados Unidos, global, 50% dos casamentos terminam em divórcio. Então, de todo casal que casa, ele tem já começa de início, 50% de chance de divórcio. Também ainda nos Estados Unidos, 75% dos casamentos de ex-casados têm chance de terminar em divórcio. Em outras palavras, o cara divorciou uma vez, casa novamente, ele já casa com 75% de chance de terminar no outro divórcio. Isso é interessante, porque se você sair de um divórcio, você casa com outra pessoa, termina em divórcio, um outro casamento, divórcio, talvez o problema não esteja na pessoa, mas o problema talvez esteja em quem? Em você. Deve ser tratado. Aqui no Brasil, 25% dos casórios terminam em divórcio. É menos do que o índice americano, mas em compensação, o índice de infidelidade conjugal no Brasil é muito superior ao índice de infidelidade conjugal nos Estados Unidos. Você talvez possa recolecionar algumas pessoas que você conhece que já passaram com problemas de infidelidade conjugal no casamento e ainda assim permanecem casados. E isso talvez eu acho que deve ser o fato também de que na Europa, nos Estados Unidos, a mulher ela tem uma questão de uma emancipação muito mais forte do que aqui no Brasil. Ela toma medidas. E aqui no Brasil é uma cultura meio machista, que a mulher ela, às vezes se contenta em ficar com o marido e existe às vezes um comentário popular de que oh, isso aí todo homem faz, isso aí é uma coisa de todo homem faz isso aí, você tem que aprender a conviver com isso. É algum comportamento normal. Mas o que eu estava fazendo, a pesquisa, um fato que me foi interessante foi o seguinte, aqui na capital do Brasil, Distrito Federal, que inclusive é a capital nacional dos divórcios, o índice é o mesmo de lá de fora, dos Estados Unidos. 50% dos casamentos no Distrito Federal acabam em divórcio. E é interessante que isso aí é o referencial da nossa nação, é lá onde estão os nossos líderes, é lá onde está o nosso governo e o nosso exemplo também deveria ser de liderança, e lá é a capital do divórcio. 50% dos casamentos no Distrito Federal acabam em divórcio. Agora, em relação a filhos, filhos de pais divorciados têm maior chance de não se casarem, divorciarem e de ter filhos fora do casamento, em quase 60%. 60% a mais de chance de terem filhos fora do casamento, de não se casarem, em outras palavras, mães solteiras, pais que têm filhos, mas não são casados, e têm 60% de chance a mais de entrarem num outro divórcio do que aqueles que tiveram pais que permaneceram casados. Um outro dado, isso aqui não é de alarmar ninguém, mas filhos de divorciados têm mais dificuldade de disciplinar, porque não tem um referencial de disciplina, que às vezes é a divisão nessa questão, porque o pai mora num lugar, a mãe mora no outro lugar, ele passa o final de semana com o pai tem algumas regras, o pai tem alguma metodologia, e a mãe tem outra, então entra em conflito e ele perde o referencial disciplinar, e tem mais dificuldade por conta disso também, de aprendizado. Alguns dados agora a respeito da vida da igreja, pegando essa realidade e colocando a lupa agora, o microscópio, dentro das nossas comunidades, de uma forma global e também local. Nos Estados Unidos, 52% dos casamentos entre cristãos acabam em divórcio. E existe uma propaganda sobre o ateísmo, que eu estava vendo recentemente num site lá nos Estados Unidos, que o slogan deles é o seguinte: se você for ateu, você tem mais chance de ser mais bem sucedido no seu casamento do que se você acreditar em Deus. E é algo preocupante. Dentro da igreja, o índice é maior do que lá fora. No Brasil, o índice da igreja acompanha o índice da sociedade. Então, nós não estamos tão atrás assim dos americanos, mesmo sendo cristãos. É aqui, dentro da igreja também, o índice é o mesmo. Um em cada quatro casamentos, até mesmo dentro da igreja, entre cristãos, acaba em divórcio, tem entrado dentro das igrejas de uma forma avassaladora também. Um outro fator dentro da igreja é que grandes expoentes religiosos no Brasil, pastores, padres não, porque padres não são casados, mas pastores, falando dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto, têm experimentado divórcio e têm demonstrado instabilidade conjugal em diversos aspectos também. Então, quando eles não acabam em divórcio, muitos deles mostram instabilidade conjugal. Existe uma grande figura conhecida de todos nós aqui, que poderia mencionar o nome, porque não é nada escondido, mas vou deixar de mencionar, vocês devem saber, que é um pastor muito bom, comunicador, já faz um tempo que ele está dentro dos holofotes, mas já está no terceiro relacionamento conjugal, e a igreja parece que não faz muita olho grosso a isso aí. Outros líderes também que nós conhecemos entrando em divórcio, e de forma que tem afetado a igreja de cima para baixo, às vezes, da liderança para o rebanho da igreja. Nós estávamos conversando há duas semanas atrás, o nosso Gás, sobre essa questão da imoralidade sexual, que foi o sermão de duas semanas atrás, e alguém no grupo disse assim: a coisa está tão feia dentro da igreja que os pastores às vezes não conseguem nem segurar a própria onda deles, como é que eles vão segurar a onda do rebanho? Então, isso é avassalador, nós temos visto isso dentro da igreja, mais e mais pessoas envolvidas em práticas de divórcio. A nossa igreja, a Memorial como um todo, nós temos experimentado um índice muito alto, de dois anos para cá. No conselho nós temos tratado de vários casos, alguns casos são muito graves, questão de divórcio e de adultério e outras questões dentro do casamento e outras crises conjugais. Outro aspecto que nós vemos dentro da igreja também é que a igreja, ela se mostra acompanhando o índice da sociedade, no índice de crise conjugal e de divórcio. Nós estamos inseridos dentro dessa mesma sociedade, mas o que é interessante também é que a igreja, ao mesmo tempo, ela se torna um ambiente muito moralista, onde as pessoas elas não têm oportunidade de serem tratadas, de falar sobre seus problemas, de expor as suas crises conjugais, não tem uma estrutura para abraçar as pessoas que assim fazem e tratar os problemas. E, em outras palavras, a igreja às vezes ela não tem um mecanismo de prevenção que, quando acontece o divórcio, acontece e fere a todo mundo, é escândalo lá para fora, e as pessoas que passam por esse tipo de problema ou essas crises são às vezes tratadas e discriminadas dentro do nosso meio. Existe uma forma, um moralismo muito grande às vezes que nos envolve, que eu comparo até um pouco com essa realidade da igreja em Corinto, que era uma igreja que tinha um grupo que era ascético, que achava que a vida conjugal ela era pecaminosa. Existia até um grande pregador, um teólogo da igreja primitiva, um pai da igreja chamado Orígenes, que ele achou que a imoralidade sexual e a tentação sexual era tão forte para com ele, que ele mesmo se castrou. Então a igreja, às vezes, ela tem um comportamento dessa forma, moralista demais, evita o problema, e às vezes a gente só está tratando depois que a bomba estoure, a gente não está tratando enquanto os problemas estão ocorrendo dentro do nosso meio, muito fechado, muito moralista, quase que ascético. E sem falar em tudo isso, fora esses dados aqui, que todos nós, de uma forma ou de outra, pessoalmente experimentamos a dor de um divórcio. Todos nós. Talvez não diretamente. Alguns de vocês já estão no segundo casamento, já enfrentaram um divórcio, problema de... Ou já experimentaram os pais que são divorciados ou separados. Talvez você foi criado num lar onde o seu pai não vive com a sua mãe, assim por diante vai. Mas alguns de nós experimentamos de forma indireta todos os dias, de pessoas que a gente ama, familiares, amigos, que enfrentam um divórcio. E afeta todos à sua volta, afeta os filhos, afeta os amigos, afeta a sociedade, a comunidade como um todo. Todos nós já sentimos a dor que é um divórcio, uma separação. Recentemente eu tenho enfrentado uma dor de um grande amigo meu, quase que irmão meu, que tem passado por divórcio, por uma questão, não separação, não é divórcio, mas separação. E isso afeta a gente também, porque a gente ama as pessoas e a gente se preocupa com as pessoas. E todos nós sabemos também, ao mesmo tempo, que divórcio não é solução de problema nenhum para problema conjugal. Você, ao divorciar-se da sua esposa ou do seu marido, ou quando, em outras palavras, quando um divórcio acontece, você não se livra completamente dessa pessoa. Por quê? Porque você ainda está ligado a essa pessoa por filhos, você está ligado por memórias, e a vida toda você carrega aquela pessoa ao seu lado, mesmo que estando distante, mesmo que estando em outro lugar, em outro país, em outra cidade, no outro lar, no outro apartamento, a sua vida de uma forma ou de outra ainda está ligada a essa pessoa. Não existe separação plena para o problema. A prova disso também é o que nós vimos nesse dado, que 75% das pessoas que já divorciaram entram novamente em outro divórcio, em outro relacionamento, porque elas carregam o problema de uma forma ambulante, de um relacionamento para outro relacionamento. Então, todos nós sabemos da seriedade desse problema. E o que o apóstolo Paulo faz aqui, ele dá algumas recomendações da parte de Deus para que os casamentos sejam curados. E os casamentos sendo curados, não existirão divórcio e não existirão possibilidade de recasamento. Mas ele também não fecha os olhos, ele trata as coisas de uma forma muito equilibrada, com muita maturidade, trazendo alguma luz do que a palavra de Deus fala sobre divórcio, e ela também fala sobre recasamento. Mas primeiro vamos ver o que a palavra de Deus, a partir da estrutura da carta do apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios, fala sobre cura. Todos nós necessitamos de cura nessa área, ou nós precisamos de recomendação de cura nessa área, melhorarmos os nossos relacionamentos, para evitarmos, em outras palavras, prevenirmos para que mais tarde nós não tenhamos que sofrer as dores da crise conjugal. Recentemente eu fui com a minha esposa para a chácara do meu pai, nós pegamos um livro sobre casamento e fizemos 4 capítulos, eu e ela apenas. 2, acho que foi na sexta noite, 2 no sábado pela manhã. Nós tratamos sobre diversos aspectos para fortalecer o nosso casamento, buscando novamente o referencial na palavra de Deus. A verdade, na verdade, na verdade, é que as pesquisas até mostram, diz que 2/3 dos divorciados, eles se arrependem de não terem investido mais força ou mais energia em preservar o relacionamento, uma vez que o relacionamento acabou. Depois, em outras palavras, depois que o casamento acabou, depois que o navio afundou, ao entrevistarem esses casais divorciados, 2/3 deles, mais da metade, se arrepende de não ter se esforçado mais em buscar uma solução, porque a dor é forte, os problemas são muitos que acarretam por conta disso. E vai de geração em geração também, pois afeta os filhos. E a resposta do apóstolo Paulo, em primeiro lugar, que eu queria que a gente observasse aqui, é o seguinte. Lembre-se que ele está tratando de uma igreja que existiam novos convertidos, pessoas que viviam no paganismo, viviam uma vida secular, distante de Deus, e agora tinham conhecido a Jesus e estavam vivendo uma vida dentro da comunidade cristã. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui está no versículo número 17. Eu não coloquei aqui no esboço, mas está aqui no versículo número 17. Veja o que, que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. É essa a regra que eu ensino a todas as igrejas. Em outras palavras, se você passou por 3 divórcios, certo? Ou 3 separações, e você está com uma pessoa agora vivendo junta dessa pessoa, e você se converte, tá? Você já está junto há um certo tempo, você se converte, e a pessoa que você vive também se converte, vocês têm filhos. A palavra de Deus diz: permaneça como está, certo? Para que o mal não seja pior. Tá? Então, os seus pecados passados, a sua vida conjugal passada, a imoralidade que você praticava no passado, Deus não leva em consideração agora mais. Uma vez que Deus lhe chamou, o seu passado todo foi perdoado, sua vida passada, e Deus agora espera que você viva em novidade de vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz, no versículo 17, cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu, ou solteiro ou casado, no caso aqui casado, e na condição que você se encontrava quando Deus o chamou. Certo? Então, por exemplo, se você se converteu, ele está falando para aquela igreja aqui, no caso de uma mulher que ela tinha um marido, os dois não eram crentes, e ela agora se converte, não pode abandonar o marido, permanece do jeito que está, não, assim, levando em consideração até a vida passada dela, o que ela andava cometendo, o que ele também, o passado dela, permanece como está. Então essa é a primeira coisa que eu queria deixar bem claro. Em relação ao casamento, a primeira coisa que o apóstolo Paulo, de acordo com o meu esboço, diz aqui, no caso é a segunda coisa, ele diz, no versículo 1, e observei, meio que de uma forma indireta, a igreja, ela deve dialogar mais sobre sexo e sobre casamento. Versículo 1, que a gente leu anteriormente, é uma resposta do apóstolo Paulo à preocupação daquela igreja em relação a esse problema, naquele contexto, daqueles dias. Então, o apóstolo Paulo, ele não é fechado, ele é equilibrado. É interessante esse texto aqui, porque questão de casamento, divórcio, recasamento é algo complicado, mas ele dialoga com a igreja, ele conversa com a igreja, existe espaço, existe intimidade entre o apóstolo, o líder da igreja e os membros da igreja. Então, primeira coisa, nós devemos falar mais sobre isso aí. O nosso ambiente deve ser um ambiente mais propício à conversa e ao diálogo em relação a casamento e sobre sexualidade também. Segundo lugar, nós precisamos entender que casamento é um dom de Deus. O apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro no versículo número 7. Leiam comigo o versículo 7, ele diz assim: realmente eu gostaria que todos vocês fossem como eu. Está dizendo aqui, o status dele era solteiro. Mas ele diz assim: porém, cada um tem um dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e o outro tem aquele. O que, que ele está dizendo? Que o casamento é um dom de Deus, o casamento é um presente de Deus. E a gente vê justamente esse fato em Gênesis capítulo 2, quando Deus cria Adão, e Adão é colocado no meio do jardim para administrar o jardim, mas Adão, ele se sente só, porque ele não tem uma companheira, e Deus observa a necessidade de Adão, e ele, da costela de Adão, ele faz Eva, coloca Eva ao lado de Adão, e Adão, em primeira instância, quando ele vê Eva, que Deus a criou a partir da sua costela, Adão, ele quebra em poesia. É a primeira manifestação poética das escrituras. É quando Adão, ele vê Eva, mostrando, provando que casamento realmente é um dom de Deus. Então, isso aí é interessante, porque às vezes a gente não leva em consideração e não aplica essa verdade em todos os sentidos, as nossas relações, principalmente na nossa relação conjugal. Alguns enxergam os seus cônjuges como seus adversários. Só vivem em conflito, só vivem em briga, às vezes o cônjuge é um adversário. Outros enxergam com uma espécie de competição. Quem é que ganha mais dinheiro? Quem é que tem uma carreira? Quem é que é melhor sucedido profissionalmente? Assim por diante vai. Quem é que tem a maior atenção e o carinho dos filhos? Então, às vezes, existe competição na vida conjugal. E às vezes a gente deixa de enxergar o nosso cônjuge como um dom dado de Deus. Você já enxergou a sua esposa como um presente de Deus? Disse assim, ó, eu às vezes, pastor, eu enxergo a minha esposa como uma mala sem alça que Deus me deu. Ou meu marido também, como um jugo pesado para ser carregado, um saco de batata pesado. A sua esposa é um dom, é um presente de Deus. O seu marido é um presente, é um dom de Deus. Dom, presente, nada mais do que isso. Então, se você está aí com sua esposa, olhe para ela, para o seu marido, se você é um dom de Deus. Terceira coisa que o apóstolo Paulo nos mostra aqui é que o casamento é algo bom. Ele está falando aqui agora para o grupo que é ascético, que andava dizendo que a sexualidade era algo prejudicial à espiritualidade, o casamento não era algo bom. E o casamento é algo bom, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro no versículo número 2. Ele diz, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada um deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. E ele deixa bem claro que o casamento é algo bom, mas que deve ser entre um homem e uma mulher. Isso deve ficar bem claro na nossa sociedade, casamento é algo bom. Hoje em dia você não pode apenas dizer que casamento é algo bom. Ah, que legal. Casamento é algo bom entre um homem e uma mulher. Esse é o princípio da palavra de Deus. Deus criou Adão e Eva. Deus não criou Adão, Eva e a irmã de Eva e assim por diante vai. Deus não criou Adão e João, certo? É Adão e Eva, certo? É o princípio da palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo faz questão de falar sobre isso aqui. Porque também, na cultura helênica grega, também a homossexualidade era algo muito comum. Então, a palavra de Deus mostra que o princípio, casamento entre um homem e uma mulher. Quarto, em relação ao casamento, o apóstolo Paulo deixa bem claro que os cônjuges devem exercer as suas funções. Isso é uma maneira também de prevenir problemas na vida conjugal. É se cada um estiver exercendo as suas funções de uma forma apropriada. Veja o que ele diz no versículo número 3. Ele diz assim, o homem deve cumprir o seu dever como marido. E a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Onde é que nós temos os deveres do marido e os deveres da esposa? O apóstolo Paulo, em outra carta escrita à igreja de Éfeso, no capítulo 5, ele fala sobre isso aí. Mas em resumo, nós não vamos nesse texto, e poderia ter um sermão só em relação a isso aí. Nós não vamos trabalhar profundamente isso aqui, mas de uma forma mais superficial, quais são as funções de marido e mulher, de acordo com o apóstolo Paulo em Éfeso capítulo 5. Mulheres, ser submissa aos maridos, e os maridos amarem as suas esposas, mulher ser submissa e marido amar a esposa. Agora, o que é que significa submissão? Submissão, no nosso contexto, às vezes tem um sentido muito pejorativo, que não é o princípio da palavra de Deus. Submissão, na nossa sociedade, às vezes é tratado com inferioridade. Então, para a mulher dizer, eu sou submissa ao meu marido, ela tem que se rebaixar de uma tal forma, porque na nossa sociedade, no nosso contexto, ainda mais no Nordeste machista que nós vivemos, submissão é sinônimo de inferioridade. E na palavra de Deus aqui, submissão não tem nada a ver com inferioridade, é apenas uma determinação de funções. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus Cristo, no relacionamento da Trindade entre Pai, Filho e Espírito Santo, ele é submisso ao Pai. Mas o Senhor Jesus Cristo, por ser submisso ao Pai, ele não é inferior ao Pai. É apenas a função que é dada a ele dentro da Trindade. Do mesmo modo no casamento, submissão não implica em inferioridade, implica em apoio, em auxílio, em socorro. É interessante essa palavra, socorro. E foi justamente talvez o que Adão sentiu quando ele viu um monte de bicho ao seu redor. Eita, e agora? Socorro, Senhor! A mulher, ela é um... E é interessante, se você tivesse que pensar algo em relação à inferioridade, quem socorre talvez seja mais superior a quem precisa de ajuda. Já pensaram dessa forma vocês, mulheres? Então, eu sou a que socorro o meu marido. Submissão isso aí, certo? É o auxílio. Você vai ver, vou dar uma referência aqui, depois se vocês quiserem observar, Provérbios 31, você vê a mulher virtuosa, a mulher ideal, o idealismo da Bíblia sobre a mulher perfeita, e tem lá o auxílio dela em todas as áreas da vida conjugal, inclusive no ganha-pão também, certo? Então, Isso é o que quer dizer submissão dentro da palavra de Deus. E o que quer dizer amar as suas esposas? Amar as suas esposas na palavra de Deus. Amar, a palavra amor que o apóstolo Paulo apresenta, a palavra ágape, o amor que vem de Deus. Os gregos entendiam que esse amor era, jamais poderia ser praticado entre seres humanos. Era o amor único e devido aos deuses. Mas aí chegam os cristãos dizendo que ágapo uns aos outros, que amam ágape uns aos outros, que é o amor que é vindo de Deus, é um amor sacrificial. E o que, que a gente vê hoje? Ontem nós estávamos conversando, eu, pastor Valdemir, o pastor Armando, estava comendo uma picanha e estávamos conversando lá na chácara do meu pai, foi muito gostoso. Mas o que nós estamos vendo hoje em dia é o seguinte: homens que não são líderes espirituais das suas casas. Nós vemos isso como? A igreja, as igrejas evangélicas, têm mais mulheres ou homens? Mulheres. O que isso quer dizer? Que os homens não são líderes espirituais de suas famílias. Nem tampouco sacrificam por amor à esposa, nem por amor aos filhos. E o que eles estão fazendo? Cada vez trabalhando mais para subir na vida, ter mais dinheiro, mais sucesso, mais respeito. E abnegam a vida conjugal e abnegam a vida dos filhos. Não existe sacrifício nenhum. As coisas às vezes sempre têm que ser feitas do seu jeito, do seu modo, sua vontade. Não existe mudança em nada, sombra de dúvidas, em nada dentro da sua casa. Não sacrificam nada por amor à esposa, nem por amor aos filhos. Não dão ouvido às opiniões das esposas, que às vezes têm grandes opiniões, melhores do que as deles. A minha esposa é muito sábia. Às vezes, quando eu quero qualquer conselho, a primeira pessoa que eu recorro é Beth. Não só dentro de casa, mas também assuntos concernentes à igreja. E isso aí significa você abrir mão, sacrificar, amar a sua esposa, amar os seus filhos. Talvez essa seja uma função mais difícil para os homens do que venha a ser submissa para as mulheres. Então, exercendo a sua função como homem, como marido, exercendo a sua função como mulher, como esposa, você previne problemas na área conjugal, no seu casamento, auxílio e sacrifício. Quinta coisa que o apóstolo Paulo fala em relação aqui ao casamento, e ele está abordando aqui aos ascéticos também, é que sexo é bom, não é algo pervertido. Sexo não é algo que é produto da nossa cultura liderada pelo inimigo, por Satanás, mas sexo é algo bom. E deve ser praticado entre o marido e a esposa. Somente entre o marido e a esposa. Não antes do casamento e depois do casamento, não fora dele. Entre o marido e a esposa. Versículo 4 e 5. Além disso, ele deve ser frequente, certo? Por que ele deve ser frequente? Vamos ler o versículo 4 e 5. Ele diz assim: a esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relação por algum tempo, a fim de dedicar a oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não cair em tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: que no casamento, o sexo deve ser praticado com frequência, certo? Não uma vez por mês, não uma vez por trimestre, mas com frequência. Em outras palavras, quanto mais, melhor. A ideia aqui que a palavra de Deus diz é o seguinte: quanto mais, melhor. E aqui é interessante porque é o seguinte, porque isso foge um pouco do que a religiosidade e o tradicionalismo diz a respeito da sexualidade dentro da igreja. E às vezes o sexo, ele apenas tem um... às vezes, dentro dessa visão mais... conservador, o sexo ele tem apenas uma função reprodutiva. E me lembro assim, às vezes, do meu avô, que ele tomava banho de roupa. Para minha avó não ver, ele tomava banho de roupa, vestido realmente, certo? Por quê? Porque era um tabu muito grande, partindo de que o sexo ele tem uma função reprodutiva. E a palavra de Deus, ela vai muito além disso aí, a instrução de Deus. Deus ele criou o sexo como uma coisa boa, que deve ser desfrutada entre o casal, e que vai além disso aí. E o apóstolo Paulo, ele mostra aqui uma realidade, de que ele mostra a necessidade, a realidade da necessidade da prática sexual constante, repetitiva no casamento, por duas razões aqui. Porque ele diz, Em primeiro lugar, a gente viu, nós vimos aqui que ele fala o seguinte, que quando o sexo ele é frequente, ele é praticado, o casal priva-se de algumas tentações que o inimigo coloca no seu relacionamento. A primeira tentação que você corta quando você tem uma prática sexual frequente dentro do seu casamento, versículo 2 e 5, é a imoralidade. Porque você está sendo satisfeito com a esposa está sendo satisfeita com o marido, e eles têm uma vida sexual saudável, e quando isso existe, as portas para a imoralidade, para pornografia, para prostituição se fecham, porque existe satisfação entre os cônjuges. Versículo 2, ele fala sobre isso. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa. Então, a vida sexual no casamento, ela priva uma vida de imoralidade da parte de um dos cônjuges, ou dos cônjuges. A segunda questão que ele mostra aqui é que a outra tentação que você elimina não é só a questão da imoralidade, mas é a falta de união e de harmonia conjugal, brigas, é isso que eu estou querendo falar, de brigas, de conflito nos relacionamentos. Por quê? Porque sexo, nós vimos isso aqui há dois sermões atrás, sexo é a expressão máxima do que a palavra de Deus quer dizer se tornar uma só carne. É o sentido primais da palavra de Deus, da manifestação, da realidade de uma só carne entre duas pessoas. E sabe o que acontece? Vamos para um lado bem prático aqui. Quando existe falta de prática sexual nos relacionamentos, nos casamentos, os conflitos começam. Por quê? Porque a unidade entre os dois, a proximidade, ela está sendo esquecida. Em outras palavras, se de dia a gente briga, de noite a gente se ama, as nossas diferenças acabam no quarto. Não vou terminar para depois não sair lá. Mas, Leonardo. Mas é isso. Quando existe proximidade sexual, existe menos conflito, menos briga dentro do casamento. Por quê? Porque a palavra de Deus não está dizendo que a relação sexual, ela faz com que duas pessoas, dois seres humanos, se tornem uma só carne? Então existe proximidade. Faça uma análise na sua vida conjugal também. Quando você está mal sexualmente com seu cônjuge, tem muita briga, muito conflito, muito bate-boca. É verdade isso aí. Estou falando logo para os solteiros, certo? Então se prepare aí. Se prepare. Porque se não existir isso no casamento, se não existir proximidade sexual no casamento, existe conflitos e brigas, se abre a porta para outra espécie de tentação. Outras espécies de tentações também. É isso que o apóstolo Paulo, ele também deixa claro aqui nesse texto aqui. Que a única exceção a essa regra é se os dois resolverem parar por algum instante para se dedicar à vida de oração. Tirando esse aspecto aí, toda hora é hora. Certo? Temos que ter mais abertura. Em relação ao divórcio, vamos sair dessa questão, o casamento, e vamos passar para o que o apóstolo Paulo trata a respeito do divórcio aqui. E eu quero deixar bem claro, desde o início, que reconciliação é a prioridade de Deus em todos os aspectos de todas as relações. Na relação entre o homem e Deus, que foi quebrada pelo pecado, sempre a intenção de Deus é de reconciliação com o homem. Quando você parte um relacionamento entre um irmão em Cristo, a palavra de Deus, ela sempre prioriza a cura do quebrar da relação entre irmãos em Cristo também. Com o próximo, é isso que fala. E no relacionamento conjugal também, a prioridade deve ser sempre a reconciliação. Por quê? Em primeiro lugar, o divórcio é odiado por Deus. Malaquias 2,16, de uma forma bem clara e objetiva, Deus diz assim: eu odeio o divórcio. E o Senhor Jesus Cristo fala justamente sobre isso também, em Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 19, que Deus desenhou o casamento, o homem para ser uma só carne com sua esposa, por causa da dureza do coração do homem, da pecaminosidade que existe entre duas pessoas, Divórcios acontecem, mas não foi a intenção de Deus. Deus, ele odeia o divórcio porque foge do seu plano, foge do seu propósito. E o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele deixa bem claro isso aqui também. Leiam aqui comigo o versículo 10, ele diz assim: para os que já estão casados, tem um mandamento que não é meu, mas do Senhor. Está se referindo a Gênesis. Que a mulher não se separe do seu marido. Se separar, que não se case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, sempre em vista à reconciliação. E depois ele termina no versículo 11 dizendo: e que o homem não se divorcie da sua esposa. Voz no imperativo aqui: a esposa não se divorcie do seu marido, marido não se divorcie da sua esposa. Foge do propósito e do desenho de Deus. Por isso, a gente vai ver o que o apóstolo Paulo nos diz aqui: a iniciativa do divórcio, ela nunca pode partir de um seguidor, de um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Do versículo 12 até o 16, ele explica justamente essa questão. Ele diz assim: aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Aí diz assim: pois Deus aceita o homem que não é cristão, por ele estar unido com sua esposa cristã. E aceita a mulher que não é cristã, por estar unida com seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenciam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem. Agora veja o que ele diz, versículo 15. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Então, o que, ele está instruindo aquela, a igreja de Corinto? Instrui para nós também. Se você casa com uma pessoa, você é casada com uma pessoa, você se converte, e depois essa pessoa, ela diz assim: ó, ou você fica com seu Deus, ou você fica comigo. E nesse caso, a iniciativa partiu da pessoa que não é cristã e ela sai de casa. Mas sempre o apóstolo Paulo diz assim: nós fomos chamados para exercermos o ministério da paz. Em outras palavras, da reconciliação. Então, se ele quiser deixar você, que deixe. Mas que a iniciativa não venha a partir de você. O que, nós somos chamados? Está claro aqui no texto: nós somos chamados para santificar os nossos casamentos. O que, quer dizer santificar? Implica numa ação do sujeito, uma ação nossa. E o que a gente às vezes esquece é justamente desse aspecto de que nós somos chamados para santificar. E essa questão é interessante, porque se aplica à esposa que é crente e o marido que não é crente, se aplica ao marido que é crente e à esposa que não é crente, mas também se aplica a dois casais, a um casal, a duas pessoas crentes. Nós constantemente somos chamados por Deus a santificar o nosso casamento. Implica numa ação nossa. E o que, isso quer dizer? O que, quer dizer santificar? Santificar quer dizer trabalhar nos problemas. Separar, colocar diante de Deus, ver qual é a vontade de Deus e trabalhar em cima dela dentro das nossas relações, dentro do nosso casamento. É você ter o jardim e podar os galhos, aguar as plantas. É interessante que na nossa sociedade, casamento se tornou algo que está ligado a um sentimento, a uma febre. E alguns casais que chegam nos nossos gabinetes como pastores, assim: pastor, eu quero me separar do meu marido, da minha esposa. Por quê? Porque eu não amo mais ela. Como assim você não ama? Olha, sabe como é que é, pastor? É o seguinte, é que quando a gente namorava, ele dava flores para mim, ele abria a porta do carro, a gente ia para restaurantes, ia para o cinema, a gente passeava, conversava longas horas. Hoje em dia, ele chega em casa, senta no sofá, assiste, fica assistindo televisão, não troca um papo comigo, a gente vai sair, não abre mais a porta do carro. Flor, oh, flor, ganhar flor, eu ganho atividades, uma lista de coisas para fazer, não existe. Aí o amor acabou, pastor, não existe mais romance. E é isso que acontece, ó. O amor, de acordo com a palavra de Deus, não é um sentimento apenas, não é romance, inclui isso aí também. Mas amor é uma disciplina que você tem que desenvolver. Faz parte do processo de santificação nosso, faz parte do processo de santificação das nossas vidas conjugais. Então, por exemplo, se eu não gosto de tirar o lixo da minha casa, eu disse, Beto, ó, tem que tirar o lixo. Se eu não gosto de fazer aquilo ali, ao fazer aquilo ali eu não gosto, mas ao fazer aquilo ali eu estou santificando o meu casamento, porque eu estou servindo a minha esposa. Então, o apóstolo Paulo diz assim, vocês mulheres, em outras palavras, vocês mulheres que têm maridos não crentes, você tem que continuar servindo a ele, e vocês maridos que têm esposas não crentes, vocês têm que continuar sacrificando e servindo e amando elas de uma forma incondicional. O problema é que a gente não quer trabalhar, o problema é que a gente não quer santificar e a gente quer deixar as coisas fluírem, o que rolar, rolou. Se não der, não deu. É assim que os nossos referenciais na nossa sociedade, na nossa cultura, os artistas, os jogadores de futebol, o que fazem? O cara se junta com uma pessoa, não deu certo, não deu, cada um seguiu o seu próprio caminho, a sua carreira, aí vai com outra, e assim continua, e assim por diante vai. E aí, às vezes, o nosso referencial, pastor, se a coisa não está rolando, se não existe amor, não existe paixão, então é melhor que acabe mesmo, para não enfadar nenhum de nós a uma vida miserável. A palavra de Deus diz, nós devemos santificar o nosso casamento, trabalhar nas nossas diferenças. E às vezes, santificar significa, sabe o quê? Abrir mão do seu orgulho. Às vezes é tão fácil, mas ao mesmo tempo é tão difícil, por exemplo, você dizer, me desculpe, dentro do casamento. Não é verdade? Às vezes nós ofendemos nosso cônjuge e a gente sabe que ofendeu, mas falta tanta humildade na gente, falta tanto amor, que a gente às vezes tem tanta dificuldade de apenas pronunciar duas palavras. Me desculpe. Coisa simples. Isso significa também santificar. Sabe por quê? Você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar na sua amizade no casamento. Existia um pastor amigo nosso lá nos Estados Unidos que ele sempre dizia, e eu sempre digo às vezes aqui na igreja, guarde isso, nunca mais se esqueça. É fácil você deixar o seu marido e a sua mulher, certo? É fácil. É fácil você deixar o seu marido e a sua mulher. É difícil você deixar o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Então, se você trabalha na sua amizade, às vezes tem que esforçar a falar um pouco mais, você não está cansado, chegou do trabalho. Às vezes você tem que dar atenção à esposa, falar, mulheres também. Às vezes você não está com gosto para sair, para se vestir, mas às vezes você tem que fazer isso aí para investir na relação. Isso significa santificar o casamento. Agora, em terceiro lugar, existe uma exceção à regra. Jesus, ele permite o divórcio. Permite, não é a vontade dele, mas existe uma permissão ao divórcio quando existe infidelidade conjugal. Isso está bem claro em Mateus 19, 9 e Mateus 5, 32. O Senhor Jesus Cristo, ele fala no Sermão do Monte, em Mateus 5, que se alguém deixar a sua esposa, a não ser por conta de infidelidade ou de adultério, ele, casando-se com outra pessoa, ele continua em adultério. Então, a única possibilidade que a palavra de Deus nos dá para um divórcio acontecer de uma forma legítima é se existir infidelidade conjugal. Todavia, a reconciliação sempre deve ser a prioridade entre irmãos em Cristo. Versículo 11, ele fala sobre isso. E que, porém, se ela separar, que não casinoso, ou então que faça as pazes com o marido. Sempre deve ter em vista a reconciliação. Todavia, se acontecer, se Deus o livre, adultério ou infidelidade conjugal, existe uma abertura da palavra de Deus aqui para divórcio. E agora sobre recasamento. E aqueles agora que desejam recasar, já passaram por divórcio, fez tudo errado. Teve divórcio que aconteceu sem infidelidade conjugal e agora querem ter uma oportunidade para se recasar. Como é que você trata isso aí? Então, como é que o apóstolo Paulo trata esse assunto aqui? Primeira coisa, em caso de abandono do cônjuge não crente, no caso aqui, se você foi abandonada pelo marido que não quis servir a Deus e pediu para que você escolhesse entre Jesus ou ele, ou se você foi abandonado por uma esposa que disse assim, ó, você agora é crente, agora não quero mais nada com você e sai de casa. Se foi abandonado, no caso de abandono, do cônjuge não crente, nesse caso específico, e se a reconciliação não foi algo possível ou se tornou algo completamente impossível, como diz no versículo 11 que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo diz que se o marido não cristão, a esposa não cristã quiser o divórcio, versículo 15, então que se divorcie. Nesse caso, nesses casos, o marido cristão, a esposa cristã está livre para fazer como quiser. Você sai, o jugo foi dissolvido não por você, mas foi dissolvido pelo seu cônjuge que lhe abandonou. Nesse caso ele diz assim, fica livre, fazer como quiser. Existe talvez uma possibilidade aqui de recasamento. Outra possibilidade em caso de morte, versículo 8, versículo 9, está falando das viúvas aqui, e ele diz assim, ó, seria melhor que vocês ficassem sem casar como eu, mas vocês não conseguirem resistir às tentações sexuais de vocês, vocês casam, casam aqui para viúvas. Então isso é claro, quando existe morte de um dos cônjuges, a pessoa viúva ou viúvo está livre para casar novamente, desde que case no Senhor, com outra pessoa crente. Agora no Senhor. Se ele casou com uma descrente, ou se ela casou com um descrente, e um dos dois, um morreu, e agora ela é convertida, ela tem que casar agora no Senhor, e ele também deve casar no Senhor. Então, aí alguns casais dizem assim, ó, meu filho, faz um café da manhã com muito bacon, ovos, aí, quer mais um ovinho? Não. Quer mais uma banhazinha? Não. No seu pãozinho? Mais manteiga, meu filho. Né? Mas em caso de morte. E em terceiro lugar, em caso de adultério seguido de divórcio. Mateus 19, como nós já citamos anteriormente. Agora, o que eu queria refletir com vocês nessa noite, e que fosse o produto final de tudo isso aqui, desse ensino na palavra de Deus, o divórcio sempre, simplesmente é uma coisa complicada, separação é uma coisa complicada, casamento é algo, é uma arte que você aprende a viver, a se relacionar com seu cônjuge, exige disciplina, exige dedicação, exige perseverança. E com certeza nós não poderíamos abordar tudo aqui sobre a vida conjugal, mas o que eu queria refletir com vocês em primeiro lugar é o seguinte. Isso aqui vai para solteiros também. E aqui é um desafio para a gente. Duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte. Você ama Jesus? No conceito seu, no seu contexto, no seu conceito de vida conjugal, de casamento, você ama a Jesus? Em outras palavras, você ama Jesus mais do que a sua felicidade? Porque é isso às vezes que a gente escuta. Pastor, eu quero me divorciar. Mas por que você quer divorciar? Ah, porque o romance acabou, porque a gente não se dá muito bem e tal, não sei o quê. Sim, mas você não tem base bíblica para isso, para fazer isso. Ah, pastor, então você acha que Deus quer que eu viva uma vida infeliz? Daqui para frente, eu sou condenado, estou condenado à infelicidade por continuar vivendo com uma pessoa que eu não consigo conviver? Às vezes a gente está atrás da nossa felicidade. O que a gente mais ama é a nossa autossatisfação, é a nossa felicidade. E a pergunta deve ser, você ama a Jesus? Amo. Você ama a Jesus mais do que a sua própria felicidade? Sabe por quê? Porque uma coisa não está desassociada à outra. Se você correr atrás da sua própria felicidade, em outras palavras, se você correr atrás dos seus próprios sonhos, da sua própria vontade, você nunca vai encontrá-la. Se você amar Jesus, se relacionar com Jesus, a felicidade, a satisfação vai ser algo natural. Sabe por quê? Porque foi isso que Jesus fez por nós. Ele abriu mão dos seus interesses, entregou a sua vida na cruz, abriu mão da sua vida na cruz, para que eu fosse amado, você fosse amada, você fosse amado por Deus. Então, no final das contas, a questão do marido desempenhar a função dele como marido, de sacrificar, se sacrificar pela sua esposa, de ser um líder espiritual, da esposa ser submissa ao marido, dos dois quererem trabalhar nas suas diferenças, nas suas dificuldades, não importando em que estágio esteja a relação conjugal na crise, é uma questão de você amar a Jesus ou não. Pessoas que não amam a Jesus, quero saber o que Jesus tem, não quero saber da opinião dele. Deixa para lá. Se você ama Jesus, e se você entende que Jesus manifestou e provou isso por você ao morrer na cruz, abrindo mão de toda a sua glória, sendo exposto na cruz, nu, na frente dos homens, no lixo da cidade, do lado de fora da cidade, das portas de Jerusalém, por você, se você entende isso aí, se é uma realidade na sua vida, trabalhar no jardim, santificar o casamento, é algo que vai seguir como naturalidade. Sabe por quê? Porque o interessante é o seguinte, a Bíblia, ela sempre trata essa metáfora, ela diz o seguinte, que a igreja é a noiva de Cristo. Cristo é o noivo, nós somos a noiva. E o que que isso implica? Se eu entendo e se eu amo a Jesus, eu quero me identificar com Ele, porque eu não sou noiva dEle. Aqui existe a cura perfeita para todas as relações conjugais, sabe por quê? Porque se você for marido, você nunca vai conseguir ser um bom marido se você primeiro não aprender a ser uma esposa de Jesus. A razão que nós não somos bons maridos, às vezes, é porque nós não somos boas esposas como homens. Não somos boas esposas de Jesus. Não nos submetemos a Ele. E a razão que, às vezes, as esposas não são boas esposas é porque elas não aprendem a ser também boas esposas de Jesus. Amém. Então, se Jesus é o amor da sua vida, homem ou mulher, marido ou esposa, e se você se sente amada por Jesus, e se você ama Jesus, o trabalhar, o orgulho, o sacrifício, a submissão, tudo isso aí vai vir com uma naturalidade muito grande, porque você entende que o Filho, Jesus, ao ir à cruz, ele foi submisso ao Pai, ao ir à cruz, ele prova o seu amor por você, ao ir à cruz, ele mostra o quanto ele ama a sua noiva. E você, como marido, não vai ter dificuldade de abrir mão de qualquer coisa para socorrer a sua esposa. E você, esposa, não vai ter dificuldade nenhuma em se submeter ao seu marido, porque o próprio Jesus se submete ao Pai. E a segunda pergunta que eu queria falar e refletir com vocês é o seguinte: você confia em Jesus? A primeira é: você ama Jesus? A segunda é: você confia em Jesus? Você confia que o jeito de Jesus para conduzir o seu casamento é melhor do que o seu? Você confia que a solução que Jesus quer dar para o problema conjugal que você vive, ou para as crises conjugais que você vem enfrentar, o conselho dele é melhor do que a sua própria iniciativa? Você confia nele? É interessante essa questão de confiança, que eu estava escutando a mensagem de um dos pastores que eu gosto muito essa semana, e ele estava dizendo, falando de um fato, de um grande malabarista. E esse malabarista, ele, nos Estados Unidos, isso aí era na década de 30, ele colocava cabos de aço de um prédio para o outro, e ele ia e, de um lado para o outro, de um prédio para o outro, se equilibrando num cabo de aço com uma varona grandona assim. Se tornou muito famoso por conta disso, por causa desses atos de malabarismo dele. E um dia, ele fez um desafio. E o desafio dele foi o seguinte: ele iria cruzar os Estados Unidos, a fronteira dos Estados Unidos, entre os Estados Unidos e o Canadá, onde tem o Niagara Falls. É uma cachoeira estilo Foz do Iguaçu. Ele ia colocar um cabo de um lado ao outro, ia atravessar do lado dos Estados Unidos para o lado do Canadá. E ele fez vários testes, vários testes nesse percurso. E no dia, todos acreditavam que ele ia fazer. E eles, assim, chamou 8 voluntários que acreditavam que ele iria fazer aquilo ali. E aí se apresentaram essas pessoas que iam participar daquele ato e tal. Você acredita que ele é capaz de um lado para o outro no cabo de aço? Acredita. Agora, quem de vocês aqui se voluntaria para ir nas costas dele? Ninguém foi. Todo mundo acreditava que ele era capaz de fazer aquilo ali. Ele fez vários testes, ensaiou, mas quando foi na hora de chamar um para botar nas costas, ninguém quis ir. E às vezes eu acho que é assim que às vezes que acontece na nossa relação com Deus também. Às vezes a gente diz que confia em Deus, mas quando chega na hora H, a gente sempre está tomando as nossas próprias decisões, queremos tomar as nossas próprias medidas. Ah, pastor, agora em relação para o casamento da gente, a única solução agora é divórcio, é separação, não tem mais jeito. Deus diz assim, ó, trabalha no seu casamento, santifica o seu lar, santifica a sua relação. Que pode acontecer duas coisas, o apóstolo Paulo diz assim: primeiro, em primeiro lugar, você santificando seu casamento, você vai impedir que seu casamento venha enfrentar crise feito essa até chegar a divórcio. Em segundo lugar, você que tem um marido que não é crente, ou uma esposa que não é crente, você pode, pelo seu testemunho, pelo seu exemplo, ao santificar o seu lar, você pode conduzi-los a Jesus. É isso que o apóstolo Paulo diz. Como é que você sabe que o seu marido ou sua esposa pode não ser salvo através do testemunho de vida que você está trazendo dentro do seu lar? Porque de fato a esposa crente santifica o marido não crente, de fato o marido crente santifica a esposa não crente. Você pode conduzir o seu marido a Jesus também. Confia em Jesus ou não? Ama Jesus? Confia em Jesus.